só você guardando a fidelidade pra alguém que nunca respeitou, não vai amar ninguém, dizendo que é um absurdo, tá? Olha só, você já sabe muito bem, não gosto de intriga, mas e sua namorada com seu amigo, trocando beijos sem nenhuma preocupação? Você deu tanto valor nessa farsa, cansou de desligar o telefone na minha cara. Eu sempre te quis e você só dizendo não, parece que agora tá sem opção. Mais uma vez quebrando a cara com essa ex, pedindo pra eu fazer o que ela nunca fez. Já sabe, se me procurar vai ser pior, agora você fica só. Mais uma vez quebrando a cara com essa ex, pedindo pra eu fazer o que ela nunca fez. Já sabe, se me procurar vai ser pior, agora você fica só você. Ei! Sofrência pesada esse DVD, bebê. Você deu tanto valor, faça, cansou de desligar o telefone na minha cara. Eu sempre te quis e você só dizendo não, parece que agora tá sem opção. Mais uma vez quebrando a cara com essa ex, pedindo pra eu fazer o que ela nunca fez. Já sabe, se me procurar vai ser pior, agora você fica só você. Mais uma vez quebrando a cara com essa ex, pedindo pra eu fazer o que